Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e hoje a gente vai estar fazendo a leitura do último capítulo do livro Poder dos Pais que Oram, da editora Mundo Cristão. É com alegria que a gente chega nesse último capítulo, essa jornada de 30 dias de oração, e eu sugiro que vocês não parem. A nossa oração, como a gente pôde acompanhar ao longo da leitura desse livro, ela faz diferença na vida dos nossos filhos e ela tem que ser constante. Orar sem cessar, orar em todo tempo. Então não parem. Eu costumo reiniciar. Agora a gente vai parar nesse período na página com as orações, né? Depois a gente volta em outro período. Mas eu permaneço fazendo as orações todos os dias. Eu volto ao capítulo 1 e faço a oração, dia 2, capítulo 2, e assim vai. Desde que o Senhor me permitiu que eu passasse com algumas situações com os meus filhos e me levou a esse instrumento, a esse livro, a detectar cada área da vida deles que eu tinha que orar desde sempre, eu não parei mais. E eu peço que vocês não parem. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Eu já recebi alguns testemunhos ao longo desse período de muitas mães que estavam com algumas situações com rebeldia, com questão de rejeição e fizeram as orações. E foi assim algo revelador da parte do Senhor. Houve transformação. São coisas pequenas, mas que faz toda a diferença. A gente sabe, a gente conhece o agir de Deus. Então a gente consegue detectar a situação e perceber o agir do Senhor. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram conosco. Eu louvo a Deus pela vida da editora Mundo Cristão, que gentilmente permitiu a gravação dos áudios, né? Porque a gente pediu autorização para fazer tudo na luz, direitinho. E eu louvo a Deus assim por essa oportunidade que nós tivemos juntos. Estou orando, estamos orando, né? Eu não estou sozinha. Nós estamos orando para que o Senhor traga alguma nova estratégia, alguma nova leitura, para que a gente possa iniciar uma nova leitura em outubro. Agora em setembro a gente vai dar uma pausa para descansar. E em outubro a gente volta com um novo livro, com uma nova leitura, amém? Então vamos ler aqui. Crescendo na fé. Quantas vezes tenho ouvido pais de adolescentes e de jovens adultos dizerem: meu filho não tem motivação para nada. Minha filha anda apática pela casa como se estivesse deprimida o tempo todo. Meu filho vai repetir de ano na escola e nem está ligando. Minha filha parece perdida como se não tivesse objetivo na vida. Em cada um desses exemplos, os filhos estão lutando com a falta de visão para suas vidas porque não têm fé em Deus e em sua palavra. Crianças sem fé enfrentam muitas dificuldades na vida. Crianças sem fé não têm motivação positiva, objetivos ou esperança para ser diferente do que são. Crianças sem fé ficam sentadas diante da televisão horas e horas, dia após dia, mês após mês. Crianças sem fé vagueiam pelas ruas procurando confusão e em geral a encontram. Crianças sem fé perambulam sem rumo com outras crianças sem fé, e esse é o maior problema relacionado às que estão enfrentando dificuldades nos dias atuais. Elas não sabem que Jesus morreu em seu lugar, que são filhos de Deus, que são amados, que têm um chamado e um propósito especial, um futuro brilhante. E por tudo isso são vencedoras. Elas não sabem que tudo é possível ao que crê. Consequentemente, não acreditam que tenham alguma possibilidade no futuro. Enxergam apenas suas próprias limitações e os fracassos e lutas dos adultos que as rodeiam e não desistem. E não se trata apenas disso, porque o fato de perceber nossas limitações não significa necessariamente que não temos fé. A falta de fé advém de acharmos que Deus tem limitações, e se as crianças não têm fé no único ser em que é seguro confiar, que é imutável e todo-poderoso, como vão acreditar em si mesmo e no futuro que elas sabem é inseguro, instável, impotente? Já tenho criado um filho desde o nascimento até a idade adulta. Observei que uma das coisas mais importantes que nossos filhos podem levar consigo quando saírem de nossa atmosfera de influência é a fé. Se pudermos ter certeza de que eles possuem uma forte fé em Deus, em Sua palavra e o amor de Deus no coração, sem dúvida estão preparados para a eternidade. Nossas orações podem desempenhar um grande papel para ajudá-los a alcançar esse alvo. Os apóstolos que viviam ao lado de Jesus dia após dia, ouvindo ensinar e observando tudo o que ele fazia, precisaram pedir-lhe: aumenta a nossa fé. Certamente nós também podemos pedir o mesmo para os nossos filhos: Senhor, aumenta-lhes a fé. Os israelitas que testemunharam mais milagres do que jamais chegaríamos a ver não tiveram permissão de entrar na terra prometida por causa da sua incredulidade. Nós não queremos que, por falta de fé, nossos filhos deixem de usufruir de todas as bênçãos que Deus lhes preparou. Podemos lhe ensinar a palavra de Deus que planta a semente da fé neles e orar por eles para que essa fé cresça. Os filhos que têm fé possuem características bem diferentes dos que não a têm. Eles são mais confiantes, mais motivados, mais felizes, mais positivos quanto ao futuro e menos egoístas. Uma das principais manifestações de uma pessoa forte na fé é sua capacidade de dar, não apenas em termos de dinheiro ou bens, mas também de tempo, amor, encorajamento e auxílio. Uma pessoa de fé está cheia de amor de Deus e procura oportunidades de compartilhar esse amor com as demais. A Bíblia diz agora: pois permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. No céu, a fé não será necessária porque veremos tudo. Não precisaremos de esperança porque não teremos mais pelo que esperar. Apenas o amor irá durar para sempre porque Deus é amor e Ele é eterno. Portanto, não faz diferença o tamanho dos nossos atos ou quanto nós damos. Se não for feito por amor, não significa nada. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tudo o que fizermos por amor irá durar para sempre, e a recompensa será eterna. O amor é a maior das virtudes, maior até do que a fé, mas é a fé que dá origem a tudo. Precisamos, portanto, orar para que a fé cresça em nossos filhos e, em consequência, eles se tornem instrumentos de Deus para dar. Um dos motivos pelas quais as pessoas não repartem é porque acreditam que, se o fizerem, não lhes sobrará o suficiente. Outro motivo é que elas não têm o amor de Deus pelos outros em seus corações. Ore para que o princípio de dar por amor, como ao Senhor, com fé, com sabedoria e com a direção do Espírito Santo, seja arraigado nos corações e mentes dos nossos filhos, porque vivendo de acordo com Ele, com certeza serão ricamente abençoados e satisfeitos. Qualquer que seja a nossa preocupação ao começarmos a orar com a seriedade por nossos filhos, às vezes nos deparamos com a nossa própria necessidade de oração, de livramento e de restauração. Como conseguiremos orar com eficácia para que nossos filhos sejam perdoadores se abrigamos falta de perdão em nosso coração? Como conseguiremos orar com poder para que eles se arrependam se temos pecados não confessados? Como poderemos pedir a Deus que enche nossos filhos de fé se estamos lutando com a dúvida? Como poderemos orar para que eles sejam doadores se têm dificuldade para doar? Eu também sou culpada dessas coisas, mas não permito que elas me impeçam de orar. Ponho-me diante de Deus com o coração humilde, confesso que enxergo mim mesma e peço que Ele me ajude. Sabe, por exemplo, que você sente que tem pouca fé? Confesse a Deus e faça a oração que se encontra no final deste capítulo com o seu nome antes de orar pelo seu filho. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Se duvidamos, não estamos obedecendo a Deus. Se temos fé, estamos sendo obedientes. A dúvida surge por se acreditar que Deus não é todo-poderoso. Não permita que a sua falta de fé erga uma muralha entre você e Deus, mas que ela se torne um convite para você correr para Ele em oração, pedindo-lhe que aumente a sua fé e também a do seu filho. Embora esse seja o último dos tópicos encontrados nesse livro pelas quais devemos orar, minha oração é que ele seja para você apenas o início daquilo. Pouco a pouco, o Senhor irá mostrando em relação às novas maneiras de interceder para o seu filho. Tenha em mente que o poder que você possui como pai, mãe de oração é o poder de Deus. Suas orações liberam esse poder para a realização da vontade de Deus. Ele está sempre à disposição. O estoque é ilimitado e as únicas restrições se devem à sua falta de fé quanto à resposta de Deus. Ainda assim, a graça de Deus é tamanha que, quando achamos que temos pouca fé, a fé que possuímos é como um grão de mostarda, suficiente para crescer e se tornar em algo grande. Vamos nos unir a outros pais de oração e proclamar que as sementes da nossa fé, plantadas em oração, tragam vida e façam os nossos filhos se tornarem adultos segundo o coração de Deus. Amém? Eu tomo posse dessa palavra para os meus filhos e para a vida dos filhos de cada um de vocês que está nos ouvindo. Vamos orar. Senhor, Tu disseste na Tua palavra que cada um pense com moderação sobre a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Peço que Tu multiplique a fé que plantastes no meu filho, que a verdade da Tua palavra seja firmemente confirmada em seu coração para que a fé cresça dia a dia e governe sua vida. Ajude a confiar em Ti em todos os momentos e a olhar para Ti buscando a Tua verdade, a Tua orientação e a Tua semelhança. Sei que somos nós que optamos por confiar em Ti. Capacito-o a fazer essa opção. Peço que ele olhe para Ti em tudo, confiante que sempre há uma esperança. Que a sua fé seja a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Suplico que ele tenha fé suficiente para elevá-lo acima das circunstâncias e limitações. Coloca dentro dele a confiança que tudo coopera para o bem. Peço que ele seja tão forte na fé que seu relacionamento contigo suplante tudo o mais em sua vida, até minha influência como mãe, como pai. Em outras palavras, que ele tenha um relacionamento contigo, Senhor, muito particular, não uma extensão do meu relacionamento de outra pessoa. Quero ter o conforto de saber que quando eu não estiver mais aqui na terra, a sua fé será forte o bastante para mantê-lo firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. E ao andar em fé, que ele tenha o teu coração de amor e que esse amor transborde para os outros, um coração disposto a dar a si mesmo e os seus bens de acordo com a tua direção. Que ele entenda que doar-se por amor é, na verdade, devolver em fé o que tu lhe deste e que jamais sairá perdendo por agir assim. Eu peço para que use sempre o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno e assim ser capaz de permanecer firme na fé e dizer: sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor que me considerou fiel. É em nome de Jesus que eu peço todas essas coisas. Amém? Armas de guerra para meditação. Hebreus 11, 6. Marcos 11, verso 24. Mateus 17, verso 20, Tiago 1, verso 6 a 8, Gálatas 6, 9 e 10. E com esse texto, com esse último capítulo, eu me despeço de vocês do livro, com o livro Poder dos Pais que Oram. Deus abençoe a todos e até a próxima.